Central Eutis, mantera após decolagem, mantera proa até 2000 pés. Controle 119.35, responda 5150. Afirmativo, autorizado então, Rio de Janeiro, de voo 360, Upper Whisky 50. A saída, ok, decola da 28 com curva esquerda, saída Gole e vão direto Wilts. Vai decolar então da 28, manter o eixo da pista até 2000 pés. Após, prossegue na saída, o controle 119.35 e o transponder 5150, o 4107. O 4107, correto, é ponte para posicionamento no 08. Afirmativo, repórter para pushback acionamento no 08, o 4107, obrigado. Aplicação, mantenha nível 3, tu mantém o 370, aguardando chegada a Caio, que é ponto para descida, Salvador. Pode estar tráfego nacional autorizado, alinha e mantém. Após o tráfego nacional, alinha e mantém 28, 329. Para o pushback acionamento no portão 2 do TAN 3191. Obrigado, pushback acionar, reporte táxi da 3191. Portaria, obrigado. Controle da internação. Sete, posição 4, puxa acionamento. Uno 777, número 2 para puxa no setor. Pode ter a posição. Gente, existe alguma previsão de separação? Eu sou previsto do gate 1 ao 0, do gate 1 ao gate 4, a mesma posição de push. Então só um push por vez nesse setor. Ah, pois eu tô pátio. Obrigado. Fica na escuta o Gono 777. GT-740, motor para a frequência da rua direita para o ONU, ONU seco, limite. Foi 3 minutos na torre, essa era a previsão. Solo 56, prossegue em frente, libera via Charlie, chama o Solo 129. Em frente, olhará Charlie 219, obrigado. O 754 mais conta com eles para a descida. Sei Fox Controlling. Confirme, solicitou no 1500 pés ou 2500 pés? 2500. 2500, sim. Autorizado. Autorizado, SPS, Sei Fox Controlling. 01, doutor, para a sequência dentro, curva esquerda para o norte. Primeiro, 84 minutos na proa e reação para o 060, boa tarde, autorizado táxi Alfa e Juliette para 09. E Alfa e Juliette para 09, 4060. Livre decolagem, vento 280 graus, 109. Livre decolagem, 3285. 3604, bom dia, senhor. Identificação, desça nível 050, chegada Karen. Karen, 0024, chegada 3604. Obrigado, boa tarde. Salvador, 3895, decolou na sua escuta, mantendo a proa de decolagem. Alisson, bom nível 380, livre da restrição. Prole, livre, livre das restrições, está 3895. Liga 1018. De Alfa antes da? Antes de ingressar na Golf, manter a posição fora da Golf, chamar a torre 118, acima meia dúzia, então 3191. De Alfa antes da Golf, vai chamar 186, tenha um bom dia, obrigado. Salvador, 4107, está no plantão 8. Vou para, puxe back acionamento. Em mim. 091. 1777, autorizado, puxe back acionar, reporte táxi. Livre, voo no 777. Mas o 4107 reportou push. Afirmativo, para, puxe back no 8. Autorizado, puxe back acionar, azul 4107, reporte táxi. Afirmativo, autorizado, pushback, acionamento no 8, azul 4107. Torre Salvador, papatando a Vitor Juliette, no corredor, axé, a 1.500 pés. Seja para 1.000 pés, 1018, ajuste, 10 no 8, chame, girando base pela direita, pistão no 7, agilizando a medida possível, Alfa Vida Juliette. Agilizando a medida possível, descer para 1.000 pés, ajustando, confirma pela direita, o Alfa Vida Juliette. Positivo, circuito pela direita da 1.7, forme girando base. Circuito pela direita, formará girando base, Alfa Vida Juliette. Azul 4107, em frente ao portão 8 para táxi, com 89 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas. Azul 4107, autorizado táxi, Pátio Juliette Alfa. Antes da Golf, chamar na torre 118, decimal 612, aqui negar 1018. Afirmativo, sente ajustado então 1018, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa. Pouco antes da Golf, chama a torre no 9 decimal 6, o 4107, obrigado, boa tarde. Táxi Gol no 777, POB 124, 3 horas e 1 minuto. caminhar e manter pista 28. A linha mantém 28, 31 no avião. Seu término 264. 288, 264, bom dia. Número 2 no ponto de espera, Índia. Alfa, der a passagem a um. É 190, seguirá ele no táxi Alfa antes da Golf Maratoi, 198, decimal 612, que ele na 0-18, voo 977. Direita, Índia, Alfa, aeronave da Azul, no ponto de espera, sobre 26, voo 977. A esquerda, na Pro 2, 4, 5, Pro 2, 4, 5, 6, 20, 71, cada rua, na Pro 2, Alfa Vitor Juliette para a base da 1-7. 290 graus, 1-0 nós, livre base, pouso, pista 1-7, Alfa Vitor Juliette. Livre pouso da pista 1-7, Alfa Vitor Está pronto, 3-1 no avião. A gente mantém a posição, 3-1 no avião. Mantém. Avião, livre decolagem, 290 graus, 109. Fechado, 3-1 no avião. 1-7-4, seu Juliette, solo 06, me livrando a pista. Salvador, bom dia, gol 754. Desça e mantenha nível de voo 050, sem identificação, chegada a Cari. 050, chegada a Cari, o gol 754. Positivo, velocidade liberada. 747. 1980. Uno decolado ao 06, controle 119, decimal 35, mobile. 1935, até já, obrigado. 3-2-6 mais 30 milhas na Saturosa. Boa tarde, está 3191, suba e mantenha o nível de voo 360. Corrige, 380, vigilante. Subindo e mantendo 380 em vigilante, 31 no avião. Salvador, objeto 6740, informação Oscar. Jet 6740, desça e mantenha nível de voo 060, chegada Mari, corrijo, chegada Cari, velocidade 250 nós em redução. 060, CARI 250 nós, objeto 6740. Desça para 2.000 pés, autorizado ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado, localizador, ajuste no 08. 2.000 no 08, autorizado Zulu ILS, está 3604. 1777.02. Gol no 777, livre a linha e mantém, pista 28. Ali mantém, pista 28, 777. Bruno 07, decolado 09, controle 1935, bom voo. 35, ligado, 4107, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 4107. Mantenha o rumo da pista até 2000, após 360. Submantenha 360, vigilância 4107. Afirmativo, sente para 360, 4107. Controle Salvador, boa tarde, estão 8001, informação para a então 8001, norte de identificação, desse mantém nível de voo 070, chegada a CARI. Ajusta altímetro em Salvador no 018, desse mantém o 70, 070. Gente, vai descer para o 070, com 1008, na chegada a CARI, 8001. Bravo, X-Ray Foxtrot, controle. Bravo, X-Ray Foxtrot. Informe intenções. Alterna 1-2-6. Gente, informe intenções. Para o regresso. Regresso de Salvador, 1.000 pés, corte visual com aeródromo, ingressando em Interlagos. Reporta para o deserto. Positivo, número 10, Interlagos, reporte visual com aeródromo para ingresso, para prosseguir rotatório. Olá, na Zuno 1, no controle 1935, bom voo, boa tarde, voo no 777. 1935, boa tarde, no 777. Salvador, gol 1777. 1777, suba e mantenha 320, vigilância. Autorizado, será o 320, gol 1777. Foi mantido 3.0. 3-0. Autorização, localizador está 3604. 3604, torre 18 decimal 3, corrigiu 18 decimal 6. 86, obrigado. Salvador, bom dia, até 3296, passou 220-180, informação papá. Tá 3296, esse mantém nível de voo 080, chegada Cari, ajuste altímetro em Salvador, 108, esse mantém 820. Recebendo com clareza 2, não entendi nada, poderia repetir o 3296. Confirma como recebe agora, tá 3296. Salvador, tá 3216. Confirme como recebe agora, tá 3216. Clareza 4, chiado no fundo. Tá 3216, desse mantém nível de voo 080, chegada Cari. Acione identificação, ajuste no 08. Identificou, Cari, chegada 080, tá 3216. Azul 4107, chame Recife, 1288, alterne 1264. 288-264, cruzando 70 para 50, voo 784. Salvador, bom dia, capatango Rico Bravo, Rico Bravo Mais. Aqui embaixo, travado. Positivo, livre da LS, 12 mil pés com 1018. Reporta no localizador, 754. Afirmo, Brava que sei Fox para ingresso no circuito, torre no 86. Vai aproximar parafuso em Salvador ou está prosseguindo em Camaçari? Vai prosseguir em sobrevoo aqui na cidade. Luta gravada, retornado. Vai pelos corredores iguais. A partir de agora, a magnética bateu a 2 pontos. E vai para o Salvador, 1:09 em vida. O Vitor Brasil. Salve Mike, ciente, grato pela informação, Vasco. 777, chame Recife, 1288, alterne 1264. 6740, autorizado 3 mil pés, reduz a velocidade 200 nós, 1908 é o ajuste. 1908, 3 mil pés, reduzindo, 6740. Mantenha 4 mil pés, ajustou o time 1018 no 08. 32168001. 32168001, tráfego à frente, Airbus da companhia, 9 milhas cruzando nível 100 em descida, velocidade inferior à sua. Afirmativo, reduzindo, 32168001. Bravo Michael Wilson. Negativo, repetindo novamente. Bem motorizado para IPAU, quais são? Nível 065 é disponível para IPAU. Rota direta, decolando no 7 com curva direita, saída corredor axé, restrito 1 mil pés até o farol da barra, controle 119-35, transponder 5134. Vitor Bravo Mike. Salvador 3604, 3604, autorizado táxi para o 05 via Juliette. Via Juliette 05, 3604. Sou Bravo Mike, correto, confirme pessoas a bordo e pato que se encontra. Estou no Pato da Barra, para 3 a bordo, estou Bravo Mike. Para acionamento e táxi, chame torre 118-612, Vitor Bravo Mike. Bravo, para acionamento, Pato Bravo Mike, torre 118-612. Cruzão 250 para 160, assistente da informação, papá. Orbjet 6721, desse mantém nível de voo 060, chegada a Cari, velocidade 250 nós, acione identificação, vigilância. 060, 250 nós, vai acionar a identificação, Orbjet 6721. Cruzado ponto, que 281, 704. Reduza para a velocidade de aproximação 1018. Está visual.